Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oh, coisa linda! Já estamos aqui para a apresentação de mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. O rádio é bom demais, né? Aproxima as pessoas, eu posso me aproximar de você através simplesmente dos microfones desta emissora que nos retransmite todos os dias. Quero abraçar todos os nossos queridos ouvintes do Brasil inteiro, agradecendo desde já pela audiência em mais este programa que o Brasil inteiro escuta através das mais de 800 emissoras de rádio espalhadas por este Brasil. Tudo com o patrocínio exclusivo e nacional da Saúde com Beleza e do Óleo de Avestruz Supremo. Graças a estas empresas, nós podemos chegar até a sua cidade e podemos distribuir o nosso programa inteiramente de graça. Ninguém paga nada para retransmitir o programa do Edelson Moura em toda e qualquer cidade brasileira. E agora também estamos disponibilizando de graça para as emissoras de TV de todo o Brasil o programa Edelson Moura na TV. Você da sua cidade, se tem aí o seu canal de televisão que quer retransmitir, é muito fácil. Acesse o nosso site www.tvestudiobrasil.com. tvestudiobrasil.com. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje com a nossa primeira música, Castelo de Sonho. Pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. No castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Sempre busco em meus sonhos aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acordo a tristeza volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos a minha vida é chorar, meu. No castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Thank you. madrugada sem flores. Na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. O dia passa e a noite chega pra mim a chorar. Eu sem você não existo e vou gritando a cantar. Meu bem, no meu castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. No meu castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. No meu castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, meus amigos, a semana passada eu recebi aqui nos nossos estúdios a visita de duas pessoas que me escutam diariamente através da Rádio JK FM, lá na nossa querida cidade satélite do Cruzeiro, Arquelau e Cida. São nossos ouvintes queridos, nossos amigos e também usuários do óleo de avestruz Sopremo. Ao Arquelau, a Cida, a toda a sua família, diz que o Arquelau ele liga o rádio de manhã, e a Cida não gosta, porque ele bota o rádio alto, coloca o rádio bem alto. E eu estava sugerindo ao Arquelau ele fazer o seguinte: ele compra dois entupidorzinhos de ouvido, né? Compra lá na Feira do Paraguai, Arquelau. É bem perto aí de você. Pega aquele entupidorzinho de ouvido, né? E coloca no ouvidinho da Cida, para ela não escutar alto demais. Ela escuta baixo, vai escutar baixo. Porque o Arquelau diz que gosta de ouvir o programa alto, volume alto. Tá certo, Arquelau. Eu gosto de ouvir o programa alto mesmo. Ah, mas é de manhã, é cedinho, né, Cida? Acordar o povo mesmo, né, Arquelau? Acordar o pessoal da casa, acorda os vizinhos, com Edelson Moura aí no rádio, na nossa querida cidade satélite do Cruzeiro. Muito obrigado aos meus amigos e ouvintes aí desta cidade maravilhosa. Obrigado a estes ouvintes queridos que vieram aqui nos visitar, vieram conhecer também os nossos estúdios aqui no nosso condomínio solar de Brasília, onde ficamos com a nossa empresa Rádio Estúdio Brasil, que distribui este programa para muitos lugares. Um abraço, Arquelau, um abraço, Cida, e vamos cantar. Vem aí o Amado Batista com mais um sucesso para você, A Rua em que Você Morava. A mesma rua ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa. Agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença satisfaz e me fascina. Você é a menina que nasceu só para mim. Me lembro ainda do bilhete carinhoso que você me escreveu quando eu a conheci. Você dizia que me amava e me adorava. Dizia que queria ser a minha namorada. Eu aceitei. Então fiquei, pois você é diferente de muitas que conheci. Cabelos pretos, lábios cor de rosa, você é uma rosa.

Primeira coisa, eu quero saber assim, se tem dinheiro numa cidade. O meu termômetro, quando eu era artista, os meus empresários, eu ligava para eles, de você vá na rodoviária. Vá na rodoviária, terça-feira ou então quarta-feira. Não vá na segunda, porque na segunda tem muita gente que foi passar o fim de semana e está voltando para casa. Mas vá na terça-feira, na quarta ou na quinta-feira. Se você chegar numa rodoviária de qualquer cidade e ela estiver tranquila, deserta, aquele paradeiro na rodoviária, tem ninguém, saiba que o dinheiro não está ali. O dinheiro desapareceu dali. Aí você vai dizer, Adelson Moura é doido. Isso é errado, não é certo não, nem sempre é assim. É sempre assim. Há muitos e muitos anos, os circenses, as pessoas que vivem com circo pelas estradas, pelas ruas, pelas cidades, elas sabem disso e não é mentira. Então, semana passada, eu estive na rodoviária de Brasília, eu fui ver a rodoviária de Brasília. Com todo este movimento de impeachment, de gente e tal, a rodoviária estava um deserto. Deserta. Em plena 5 horas da tarde, a rodoviária de Brasília deserta. E eu estava com um amigo meu e disse, pronto, aí está o sinal de uma cidade acabada, de uma cidade falida, quebrada. Este é o primeiro sinal. Quando o dinheiro está circulando numa cidade, quando existe dinheiro na mão do povo, do dinheiro está na mão da sociedade, o movimento na rodoviária é outro. Aí você vai dizer assim, não, mas é porque o povo está viajando de avião. Mentira. Vá para o aeroporto terça-feira. Também é outro termômetro. Ah, é? Vá lá no aeroporto e verifique. Também o aeroporto estava deserto em plena terça-feira. Então, meus amigos, estes são sinais de que a cidade não está bem, de que o povo não está legal, de que a sociedade está passando por momentos difíceis. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer loucura, né? O cara falar isso assim, né? Esse cara é um doido, falando... falando que uma cidade que não tem movimento na rodoviária está quebrada. Ei, gente, quando tem dinheiro, o povo vai para lá, vai para cá, vem fazer compra, vai para o shopping, enche a rodoviária e tudo. Agora é assim, a rodoviária interestadual, é a rodoviária que transporta pessoas de uma cidade para outra. Vem gente de Goiânia, vem gente de Anápolis, vai gente para Goiânia, vai gente para Anápolis. Se não tem este movimento, pode saber, a situação tá preta. Vamos cantar com Amado Batista, Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Música. preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. E agora no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, a participação do povo através do WhatsApp mais famoso, o WhatsApp do Edelson Moura, que você também pode mandar a sua mensagem. Bom dia, meu amigo Edelson Moura. Aqui quem tá falando é a Iris, que mora em Teresina. Eu gostaria de ouvir uma música de Amado Batista, pode ser qualquer uma. E quero te dizer que eu adoro seu programa, que você faz parte da minha vida todas as manhãs, que eu gosto muito, muito, muito de você, viu? Parabéns. E muito obrigado por você estar todos os dias na minha cozinha junto comigo, pela manhã. Que eu não perco o seu programa. Pra mim, o seu programa é o preferido, tá? No dia que meu rádio não tá prestando, eu fico com a raiva que dá vontade de eu quebrar ele. Quando chove, muito fica ruim. A rádio fica muito ruim aqui em Teresina, mas eu caço meio de botar uma pedra de bobril, uma coisa, na antena, até quando consegue, eu consigo lhe ouvir, tá? Um bom dia, que Deus continue te abençoando. Amém, minha querida amiga Iris. Que bom estar na sua cozinha todos os dias, aí na nossa querida cidade de Teresina. Que maravilha ouvir sua voz participando deste programa, falando para toda a cidade de Teresina, esta capital linda e maravilhosa. Eu sinceramente, se eu não morasse aqui em Brasília, um lugar que eu moraria com muito carinho seria Teresina. Já pensou? Uma cidade dessa com tanta gente. Olha, o piauiense é extraordinário, né? Eu sempre me dei muito bem com as pessoas do Piauí. Iris, olha, obrigado, viu? Obrigado mesmo para você, para todas as pessoas aí que nos acompanham através da Rádio Clube já há muito tempo. É como diz a Iris, né? Eu de manhãzinha, eu faço companhia à nossa amiga lá na cozinha da casa dela. O rádio é isso aí, minha gente. É este companheiro inseparável, não é? Obrigado, amiga. Eu vou tocar uma música linda do Amado Batista para você. Porque hoje o nosso programa só está tocando música boa. Já perceberam, não é? Só música boa mesmo. Amor Antigo. Canta, Amado Batista. Hoje quando eu a vi, eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos, vi que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira. fazer. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho, vou por um caminho a procurar alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu fico a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho, essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e me envolvendo, eu e você. Lembranças de um amor antigo, sei que é preciso tentar esquecer. O Brasil inteiro está ouvindo o programa Amado Batista. A participação do povo aqui no nosso programa. Olá, Edelso, aqui é a Alessandra, moro em Tapetinga, sou fã do seu programa, sou fã da Amado Batista. Ah, nem sei desde quando, acho que desde quando eu nasci. Eu amo o Amado. Eu sou fã número um, sou louca por ele. Amado, te amo, te amo, te amo do fundo do meu coração. E a música, eu acho que a música que eu mais gosto do Amado é Aira Moça e todas as antigas, todas. É Edelso, um grande abraço para você, um beijo enorme pro Amado, um beijo especial para o meu marido, meu esposo Fábio, meus filhos Ícaro e Yuri. E estamos todos os dias ligadinhos, ouvindo seu programa através da 104,9. Um grande abraço, um beijão. Alessandra, minha amiga, para você e todos de Itapetinga, também o Edelson Moura manda aquele abraço. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, que coisa linda. Ao seu esposo, aos seus filhos, à sua família, que é a coisa mais linda que nós temos, não é, Alessandra? É a família. Então, olha, parabéns, viu, para vocês por manter esta família linda, maravilhosa, unida, não é? Ame bastante seus filhos, ame bastante seu marido, Alessandra. E ele também. É. Puxa a orelha dele se ele não amar você, viu? Vamos trazer a música que você gosta. Amado Batista, cante para Alessandra. Aeromoça. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Informamos que estão reservados os passageiros com antes as fileiras de poltronas de número 35 a 40. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos. Obrigada. Na segunda-feira, o telefone toca. É meu amor ligando de algum país.

passam óleo de avestruz na pele, elas sentem alívio, não é? Porque a queimadura dói bastante. Ah, mas Edelson Moura, por que será que o óleo de avestruz faz isso com as pessoas queimadas? Com as feridas, né, que muitas vezes levam também a muitas dores? Porque ele é um cicatrizante em potencial. Ele beneficia, né, muito mesmo, porque os ômega 7, eles são cicatrizantes, fazem bem à pele. Por exemplo, se você tiver uma ferida, você é diabético, tem uma ferida que não quer cicatrizar, passe o óleo de avestruz ou a banha de avestruz. Você pode passar e depois você me diga dos resultados. E se você também conhece alguma pessoa que está acamada, com escares, mande passar banha, né, de avestruz nessa pessoa. É muito bom mesmo. Anote aí o nosso telefone. Você pode ligar aqui em Brasília, né? Nós temos o nosso representante Olho Vivo, que está acordadinho. Ele está lá com o telefone celularzinho dele na cabeceirinha da cama dele. O escritório dele é na cama, gente. É, essa hora da manhã, né? Você que me ouve em Brasília, Olho Vivo está lá. É 8445-7768. Liga para ele. Olho Vivo, está no seu escritório aí, está na sua cama. Aí ele vai dizer, já tô com o olho aberto. Por isso que ele chama Olho Vivo, viu? 8445-7768. Esse telefone é da Oi. Mas tem o da TIM também, não é, Olho Vivo? 8119-8813. Meus amigos, o óleo de avestruz Supremo você encontra também no centro de Brasília, no Palácio do Rádio 2. No Salão de Cabeleireiros Líder. Procure o Geraldo lá, né? Você vai encontrar o nosso produto. No Paranuá, na Casa Nordestina, também tem o nosso produto, o óleo de avestruz Supremo. E boa saúde. Se você não quer ir para o SUS, tome óleo de avestruz Supremo. Mas tem que ser da marca Supremo, o do rótulo vermelho. Tá ok? Amado Batista, o que você tá fazendo aí, rapaz, que não vem cantar aqui pra nós? Venha cantar, homem de Deus. És meu amor. Canta pra nós, amado. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber se todo meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perdeste, imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. És o meu amor, és o meu amor. agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Tem uma semana que eu perdi um ente querido, eu perdi meu irmão. O meu irmão homem mais velho da família, 71 anos de idade. Teimoso, ô homem teimoso, Deus o tenha. Mas a gente falava pra ele, olha, tem que se cuidar. Eu mandava pra ele lá no Nordeste, lá em Bode com Sede. Eu mandava óleo de avestruz pra ele. Ele deixava em cima do armário, não tomava. E eu falava toda hora, tomo óleo de avestruz. Dificilmente quem toma óleo de avestruz tem infarto, pois ele morreu exatamente infartado. Imagina, o cara é irmão do dono, do próprio Otaro, né? Do próprio Otaro, da coisa, e aí não toma, não segue, teimoso, teimosia. Então é bom a gente lembrar para as pessoas que teimosia também mata. É, teimoso, teimosia mata as pessoas. Porque a segunda pesquisadora russa, né, Alexandra Mativeva, as pessoas que tomam óleo de avestruz dificilmente, mas é muito difícil, as pessoas que tomam regularmente o óleo de avestruz, dificilmente elas vão morrer de infarto ou de derrames. Então, a gente fala muitas vezes para as pessoas, elas não acreditam. Este meu irmão, por exemplo, que teve esse infarto, hoje ele poderia estar vivo e viver muito tempo ainda. Porque, gente, com a saúde não devemos brincar. Nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. É fundamental. E cuidar também da nossa alimentação, não é verdade? Porque você vai comendo gordura hoje, gordura amanhã. Eu como gordura, o meu médico sabe. O médico que cuida do Edelson Moura sabe. Isso gosta de uma picanha. E quem é que não gosta? Quem é que não gosta de uma picanha? Agora, eu não posso comer picanha todo dia. Não é? Eu não posso fazer isso. A não ser que a gente seja dono da fábrica do óleo de avestruz supremo, porque aí você come a picanha, toma óleo. Toma picanha, coma óleo, né? Para poder diminuir a gordura do organismo. Ô, gente do céu. Que Deus o tenha, né? Que Deus o tenha. Eu fiquei muito sentido, muito chocado com a morte do meu irmão. Morte inesperada, não é? Morte inesperada. 4 horas da manhã, ligaram para mim na minha casa. Olha, Delson, o Hélio acabou de falecer. Meu Deus, estava bem, conversando de noite cedo na porta de casa. Falei com ele e tal, telefonei, que a gente costumava se falar quase todo dia. Gente, temos que nos cuidar. O coração é traiçoeiro, é perverso. Ô, bichinho perverso. Amado Batista canta,